Atlântida, Atlântida, Atlântida. Ai, ai. Oh, ainda não é uma ainda, vamos dar um tempinho aí. Não é uma do mundo, né? Uruguai. Daqui a pouquinho a gente fala. Uruguai classificado. Não, vamos falar agora então. Boa, lugar. Boa. E aí, Pinho, beleza? México em segundo lugar. Tá. A África do Sul podia ter se classificado podia, ainda, porque o Uruguai tava ganhando. Se a África fizesse 3-0, né? Podia, mas é muito ruim aquele time da África. Mesmo com um a mais, praticamente todo o primeiro tempo. E a França se despede no maior vexame da história da Copa do Mundo. Um empate e duas derrotas. E não é só resultado, né? O vexame todo. O total, né? A patuscada. O Le Figaro fez uma pesquisa e 67% da população, mais de 1000 pessoas responderam a pesquisa, consideram os jogadores os culpados por essa patuscada. Isso reflete o futebol, o atual cenário do futebol francês, que é um europeu dos mais... de uma não, certa forma. Não, europeu não, né, cara? Você vai comparar, por exemplo, os riquíssimos campeonatos espanhóis. Ah, mas aí tem os riquíssimos. E ingleses, até o alemão. Mas o cara, o europeu não mais se forte dá bem que o francês. Europeu não se dá bem fora da Europa, cara. Eles saem da Europa, eles se mitam tudo. Pô, eu tava vendo esses dias, a gente comentou aqui até o pessoal do Milton Neves lá comentando que aí a Europa não investe em categoria de base, né? Não, o Barcelona é um time que investe. E aí eles têm que trazer os piá de fora. Mas nós somos categoria de base deles, cara. Na verdade, a gente fica treinando os guris aí. Eles não jogam na seleção deles. É, mas eles, o que eles querem é. Eu acho que durante o campeonato vale muita grana também. Ou seja, os caras pegam. O Messi, por exemplo, é o maior exemplo disso. É. Né? O Messi foi para as categorias de base do Barcelona. Mas cá, futebol hoje, especial. É que a gente tava esperando. Não, eu tava esperando dar uma hora. Agora deu uma hora. Muito bem, então. Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela Rede Atlântida e para todo mundo pela internet, atlantida.com.br. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos com Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija. Coca-Cola! Comemore do seu jeito e a torcida da sorte traz celular com TV grátis, mais claro chip por R$549 só na Colombo. E aí, amiguinhos, tá bem, KG? Opa, e aí, beleza? Boa tarde. Tudo beleza. Marcos Biangers. Beleza pura. Ih, rapaz. Tudo bom? É novidade. Eu tô pensando em relação aos jargões novos. É mesmo? É. Beleza pura! Beleza pura é bem novo, legal, é bem novinho. Legal, novo, legal. E aí, Maurício Amaral? Ô, beleza. Tudo pura. Beleza pura, tudo certo. Fala aí, tá a estrela aí. Móvel de hoje é o homem galpão crioulo. Neto Fagundes. Fala, meu compadre. Tudo bem, meu compadre? Tranquilo. O Everton Cunha mandou um torpedo dizendo: não vou poder ir, estou vomitando desde as 6 da manhã. Sério, cara? É. Sem parar, dizer. Mas deve estar seco, então vai ficar magro. Andou comendo alguma coisa, hein? Não, foi o garrafão de vinho que ele matou aqui ontem. Não, meu, que é ele nunca come. Que é isso. Não, mas tá tudo certo com ele. É só uma indisposição intestinal. Fazer o meu protesto, que ontem naquele bola nas costas, os caras comendo bagre, desliguei, né, cara? Desliguei. Tá no mais o Porã, cara. Porã. Ele vai comer o bagre, velho. Vou desligar, né, cara? Então mandou um abraço pro pessoal que tá organizando a festa do peixe, né? Que é uma das maiores festas brasileiras aqui pra Mandaí. Vai lá, né? E o pai é meio traumatizado, né? Que ele não consegue. Eu também me sinto mal. Né? Vou abrir pra vocês aqui. Eu me sinto mal nessas festas do peixe, cara. Porque eu tenho a nítida sensação, às vezes, de estar comendo um tio meu. Vamos aos destaques comentados do Clique RBS nesta terça-feira, 22 de junho de 2010. Hoje é dia do aeroviário. Parabéns Sim. a você que é aeroviário. Esse você que trabalha no aeroporto, viu? O que trabalha no avião não é aeroviário. Uhum. Há uma diferença. Boa, Maurício. Mas quando deu a greve dos... A possível greve, eles fizeram essa... O avião é aeronauta, né? É. Pra quem trabalha dentro do avião, né? Esses aí é que trabalham nos balcões ali. Eu tive um amigo que trabalhava no aeroporto com as plaquetas, aquelas plaquetas que ajudavam... Ele é um aeroviário. A estacionar o avião. Certo. E como eles estão o tempo todo com fone, eles se falam por sinal o tempo todo. E esse cara, ele tinha essa mania. Ele te via de longe e falava... Aham. Queria conversar só fazer tipo, um sinalzinho assim. Aí depois, tu não deu bola pra ele e foi atropelado por um avião. Ele fazendo sinalzinho pra Tito. Ei, toma banho. Sinalzinho. Aí hoje também é dia do orquidófilo. Cara, isso é o bárbaro, orquidófilo, né? Acredito que seja o cara que cria orquídeas. Tem que prender, né? Os orquidófilos, né, cara? Eu acho que... Orquidófilo, cara. Grande abraço aos orquidófilos. Que coisa feia com orquídea. Conheci um padre orquidófilo, cara. Ele plantava umas orquídeas na paróquia. E hoje é o Dia Mundial e é por isso que agora nós temos um. Hoje é o Dia Mundial do Fusca, amigo! Fusca! Fusca! Fusca! Capô de Fusca! Que capô de Fusca! Que isso, Amaral? É, capô de Fusca? Que isso, rapaz? É bonito, capô de Fusca, arredondado. É, ganhou vários prêmios de design. É verdade, é verdade. É o famoso, é o troféu capôzinho. Como a gente diz em todas as baladas do Pretinho, tem três coisas na vida que são inevitáveis. É a morte, ter um Fusca e o Pampa Maneira. Sabe que eu tô muito afim de ter um Fusca, depois que eu dirigi um Fusca do Pretinho Básico. Não, é certo, né, cara? Com 40 anos de idade é certo, né, cara? Não tem como não, né, cara? Pelo amor de Deus. Cara, com 20 anos de idade, o nego já tá com certo. Não tem como não, relaxa, maluco, que é esse? Bom, vamos voltando aqui do Dia Mundial do Fusca. O Dia do Besouro no mundo todo comemora a data em que foi assassinado. Não, assim. Eu falei assassinado? Assassinado. Não, foi assinado, amigo. Ah, o contrato que deu início à produção do carro projetado por um senhor chamado Ferdinand Porsche. Que moral, hein, cara? O desenvolvimento do projeto foi oficializado no dia 22 de junho de 1934. Sabe a pedido de quem? É, do Hitler. Do Itamar. É, do Hitler, verdade. Diz a história não oficial que o Adolf Hitler precisava de um automóvel para atravessar os desertos. Os automóveis refrigerados à água não suportariam. Foi quando o setor de inteligência descobriu o projeto do Porsche, do Ferdinand Porsche, sobre o Fusca, que seria refrigerado a ar. E não deu outra. Ele raptou o Ferdinand Porsche. E daí surgiu, caramba, o Fusca. Que lance, né? Raptou o cara mesmo? Tá escrito aqui, cara. E o Porsche depois inventou o Porsche, provavelmente. Provavelmente depois surgiu o Porsche. Que moral pro Fusca, é da família Porsche. Da família, né? Porsche. É, e o Fusca só existe por causa do Hitler, por causa do nazismo. Que loucura isso, né, cara? Tem várias grandes empresas, a IBM também é muito ligada aos nazistas, por causa dos dados lá da SS, né? Ah, da polícia. Um monte de coisa secreta. Tem um monte de coisa que o nazismo... Claro, um troço absurdo. Eu preferia um mundo sem Fusca, assim, entendeu? Se fosse pra escolher toda a vida. Um mundo sem IBM e tal. É. Mas o nazismo... E com Porsche, né? Ele deixou um legado. Com Porsche. Por incrível que pareça, ele deixou um legado pro mundo. Não, mas é obviamente, cara, que... Pelo amor de Deus. Ia acontecer um... ia rolar um Fusca, talvez diferente e tal, mas ia... E aí tem um Beetle projeto é demais, o New Beetle, né? Ou a IBM. Sim, claro. Muito bem, vamos aos destaques comentados do Clique RBS. Servidores da saúde de Santa Catarina estão em greve, amiguinhos. É verdade, na maioria dos hospitais apenas o setor de emergência está operando. Centros cirúrgicos e consultórios estão sem atendimento. Servidores querem a incorporação ao salário de um abono de 16%. Ah, vão ganhar. Ah, tranquilo. Pois é. Uma forte massa de ar polar provocou a madrugada mais fria do ano. Em Quaraí, no oeste gaúcho e fronteira com o Uruguai, a mínima chegou a menos 1,5 graus. Querendo. E em Santa Catarina, a mínima foi em Campo Belo do Sul, com 1,8 graus Celsius. É frio, né, chefe? É frio, cara. É frio. Tava muito frio, cara, essa noite. Muito frio. 2 graus em Caxias, eu via no termômetro. Muito frio. É um frio seco, né? Não, é um frio seco, cara. Cara, é um frio seco. É horrível de seco o frio. Total de mortos por causa das chuvas no Nordeste chega a 41. Somente em Alagoas, enchentes fizeram 29 vítimas. Um esquadrão da Força Aérea Brasileira, da FAB, chegou a Maceió na madrugada desta terça-feira, levando 25 toneladas de alimentos para as vítimas das chuvas. Agora é hora de ajudar eles, né? Ajudá-los. Né? Porque o Sul foi bastante ajudado, né? Com doações e tal. Agora é o Nordeste que tá... O Nordeste, o tempo todo, tem que ajudar o Nordeste, né? Há anos já, o cara tem que ajudar. Não, mas agora é uma questão de emergência. Agora não tem comida. Agora com chuva, né? Quem diria? E a última notícia, o último destaque aqui é o seguinte, cara. Motos serão usadas como ambulâncias. Mas eu vi. São as chamadas motolâncias. As motos serão pilotadas por técnicos de enfermagem que prestarão os primeiros atendimentos até a equipe completa do SAMU chegar. Ah, então não é uma ambulância para transportar os feridos ou doentes. Primeiro socorro. Um desfibrilador daqui a pouco, isso, uma coisa okay, aí. Ok, pra chegar boa. Antes. As motolâncias são equipadas apenas com um oxímetro portátil e um desfibrilador externo automático. Aí chega a ambulância. Aí eu fiquei me lembrando daqueles filmes de Bang Bang, né? Quando o cara era baleado, os caras transportavam o cara no cavalo, assim, tipo uma... Aí se fosse um pano, assim. É, ah, isso mesmo. Ficava... É, um aí saco. Eu me lembrei, de repente, bota na moto o querido atrás, assim. É, não. E aí o cara não dá passagem pra moto, acho que o cara quer chegar... A gente tem ideias antigas. Aí vem a motolância lá, o cara fecha a moto. Né? É, eu tenho orgulho de saber operar o desfibrilador. Desfibrilador. Desfibrilador. Yes, yes. Sabe tenho operar. Orgulho de saber operar um desfibrilador. Uh-huh. Inclusive, já fiz e utilizei em campos de futebol. É o Serginho, né, do São Caetano. Também. Ah, que isso, cara. Não faz assim, pelo amor de Deus. Sacanagem. 1:10 da tarde, tá na hora dos destaques comentados do Clique Bad News. Vamos, Marcelão! É verdade, vamos lá! Os atores da Globo estão na merda. Opa! O ator Vernon Schumann caiu no arroio de luva em Porto Alegre. Para! Quem diria, hein, amigo? É mesmo, cara? Quem diria que o ator da Globo... É verdade. Sério? ...estaria nessa situação. Caramba. Hoje pela manhã, o Vernon Schumann... Schumann! Dirigiu uma caminhonete Pajero. Bonito carro, velho! Na Avenida Ipiranga, perto da Avenida Lucas de Oliveira, quando adormeceu ao volante e foi parar dentro do arroio dilúvio. Pessoal da Globo trabalha demais, mano. Vamos de manhã cedinho fez o teste do bafômetro, deu negativo. Ah, é verdade, isso é importante. Deu negativo. Que bom, né? Que bela notícia, né? Não é tão bela assim. É bela sim, cara. Antes que algum maldoso já comece a levantar alguma inverdade. É verdade. Falou verdade. Mas o bafômetro deu um bafo meio ruim ali por causa do dilúvio. Ele não tinha escovado os dentes. Ele comeu alho. Ele acabou tomando uma aguinha ruim ali. Não, e é incrível que é o 13º motorista que cai no arroio de luva esse ano, cara. Bah. Foi de número 13! É perigoso isso, cara. Não se dão por conta. Porque o arroio de luva não tem um guard-rail, né? É verdade! Não, e quando tá cheio, tu corre o risco de morrer afogado, né? Porque tu não consegue, tu fica preso, de repente. Não, mas tu corre o risco de morrer afogado. Aí tu segura num... Segurou. Eu achava que os atores da Globo estavam melhor. Estavam melhor do que isso. Em que sentido? No esgoto! Tá no esgoto! Não, mas foi um acidente, Marcelo! O Werner Schunemann interpreta um personagem na nova novela Passione, na Globo. Né? Às 8. É verdade! Ele é corno. 8 da noite ele é corno. É verdade, Marcelo! É quando de repente tava pensando nisso, né? Acabou caindo ali. É verdade. O arroio de luva é perigoso. É perigoso. É verdade. Perigoso. É verdade, mano. Pelados. Atenção, você que gosta de homem pelado. Pelados. Neozelandeses disputam partida de rugby contra galeses. Olha. Pelados também, os galeses? Sim. Galeses também pelados, né? Ah, todos pelados. Nus. Torcer pra não ter um padre ali no meio. Alguma coisa, alguma pessoa mais afoita, né? Mais animada. O jogo duro tava proibido. Aí cruza pra área, no pau! A multidão acompanhou a partida no parque. Multidão, é? Lá em Nova Zelândia. Que beleza, é programaço. E o último destaque do clickbetnews.com.br. Britânicos disputam competição de quem come mais urtiga. É uma queimação no estômago, amigo. É bom uma urtiga, querido. Vencedor comeu 74 pés da planta. Eita! Cara. Comeu pé da planta. E ardência, rapaz. Na cidade de Dorset. Entrar é fácil, querido. Quero ver. Porque tu viu o tamanho da boca do indivíduo? É uma barbada. Está aí os destaques do clickbetnews.com.br. Muito bom, Marcelinho. Vai, muito bom, Marcelinho. Marcelinho, eu falei. O Marcelinho, cadê? Ah, tá, não veio hoje. Não veio, caiu no Arroio de Louro. Graças a Deus. No link ao vivo do Arroio de Louro. Vai daí, Cajezinho. Dá um beijo pra Bruna, que veio nos visitar na Atlântida hoje. E também um beijo pra Beth, pra mãe da Fran, que estava com a Bruna. A Beth é mãe da Fran. A Beth é a mãe da Fran. Então, um beijo pra Bruna e um beijo pra Beth, a mãe da Fran. Tá bem. É? Fala, nego velho. Não, até que são bem parecidas de idade, achei que nem era mãe. Ah, tá, boa. Conhece a Beth, né? Conheço a Beth. Paulo Maluf diz que não terá problema com a lei da ficha limpa, que impede a candidatura. Não tem problema com a ficha limpa. Calma que daqui a pouco tu vai falar, Maluf. De políticos condenados pela justiça. Olha que absurdo, cara. Aí tá aqui a afirmação do Maluf e a Folha de São Paulo. Abre aspas. A minha ficha é mais limpa do Brasil. Fecha. Estupra Manomata. Fica aí que daqui a pouco vai falar de novo. Paulo. A maior. Teve o bolão da Copa. Cara, e o Maluf ganhou! Ganhou, meu! 400 pila! Não, mas diz que ele devolveu o dinheiro porque ele não aceita ganhar dinheiro honestamente. Ele não Ele queria ter roubado. Em abril do ano passado, a justiça condenou o Maluf a devolver aos cofres públicos o valor gasto com uma compra de frangos congelados, supostamente superfaturados. As aves serviram para comprar merenda escolar da rede municipal de ensino. Aí é brabo, né? Era pra Copa. Na ação, o Ministério Público diz que houve favorecimento da empresa, uma delas da Silvia Maluf, mulher do Paulo Maluf. Questionado pela Folha sobre o fato, o Maluf afirmou que era uma... Oh, eu vou dizer, isto é uma mentira. Isso, Maluf. E digo, mas é uma vergonha. Isso. Não, vergonha não, é uma mentira. Tinha um personagem que eu acho que o Ajudo Ribeiro fazia do Maluf, que chegava uma hora e o cara dizia assim, mas tá aqui a sua assinatura? Disse, mas é que nem eu sou eu. Ele não tinha mais como se escapar. Não, mas nem eu sou eu. Ai, cara, é impressionante que figuras como Paulo Maluf ainda permaneçam no cenário político do Brasil. Vai ser candidato agora a deputado federal e vai ser o mais votado de São Paulo. Tranquila, ficha limpa, cara. Impressionante. Não, e o pior, o Celso Pita morreu, cara. E com ele tudo. Porra, velho, que isso, cara. Vai daí, meu compadre. É imortal o homem, né? Não, eu esqueci de mandar um abraço. Não, é imoral. Imoral é imortal. É imoral, imortal ou engorda. De mandar um abraço pro pessoal que organiza a festa do peixe, que entra Mandaí, começa sexta-feira agora, com um monte de programação bacana. Eu gosto do cheiro, querido. Galpão Crioulo no domingo, lá às 17 horas, todo mundo convocado. E vou estar em Passo Fundo também, na Flyer, lá no sábado, fazendo Flyer, o rock de Galpão. Vou estar lá. Pô, abração lá pro Aru, cara, da Flyer. Baita, parceiro. Fez uma muito balada, legal. Lá, né? Foi a nossa balada, foi sábado, na Flyer. Vou estar lá com o rock. Cara, a casa é demais, Neto. Que legal. É demais. Vai e ela voa, Maurício. Boa noite. Flyer. Não, é Flyer de aqueles... Papel. É, divulgação. Ela é feita de flyers. É, pô, demais, cara. Um abração, Aru. Um abraço aí, velho. O nego velho tinha pavor de corrente de ar. Qualquer ambiente que ele tivesse, não podia jamais ter a tal corrente de ar. Certo dia, o nego velho tá na missa quando repentinamente uma corrente de ar acertou em cheio o peito do nego velho, que infelizmente veio a falecer e acabou morrendo. Por isso que ele tinha no... O nego velho não falece, né? Ele veio a falecer, mas acaba morrendo. Como o nego velho sempre foi um xiru guapo, foi parar no céu, é claro, né? Chegando lá, deu de cara com São Pedro e já foi dizendo: Oh, do bigode! Tu vê se me arruma um lugarzinho, querido, aí que não tem essa tal corrente de ar. Vai que morra de novo, né? Por favor, disso. Vai morrer. Meu filho, você vai pro paraíso. Creio que lá não tenha tal corrente de ar. Lá foi um anjinho acompanhando o nego velho pro paraíso. Não deu 24 horas, o nego velho tava de volta no purgatório pra reclamar com o São Pedro. Ô, oh, do bigode! Será que tu não pode me ajeitar outro lugarzinho, querido? É que lá nesse tal de paraíso aí também tem corrente de ar. Meu filho, só se você ficar no purgatório mesmo, pois acredito que não tenha corrente de ar. Aí o anjinho acompanhando o nego velho até uma repartição do outro lado do purgatório. Dois dias depois, o nego velho volta pra sala do São Pedro novamente pra reclamar. Ô, oh, bigode! Pode até dizer, querido, aqui no purgatório também não dá. É muita corrente de ar, querido. Meu filho, o único lugar que sei que não tem corrente de ar é o inferno. Eu vou te mandar pra lá. Não tem problema, querido. Pode me mandar pro inferno também. É. Lá foi o anjinho acompanhando o nego velho até o inferno e lá deixou o nego velho. 6 meses depois, São Pedro estranhou que o nego velho nunca mais voltou pra reclamar e enviou o anjinho pra ver se ele tava bem, né? Chegando lá, o anjinho bateu na porta do inferno e o próprio diabo veio atender. O que tu quer? Disse o velho, bicho feio, com voz horripilante. Disse o Lu. O anjinho sequer teve tempo de falar quando uma voz em tom de ordem veio lá do fundo do inferno. Ô, baixinho, fecha essa bosta dessa... Fecha essa bosta dessa porta que eu tenho pavor de corrente de ar, querido. Ai, cara, mas sabe que a corrente de ar é importante, nego, velho. É, querido, eu sei. A corrente de ar é importante pra não deixar o ar muito parado nos ambientes, entendeu? Eu tenho verdadeiro pavor, querido, de corrente de ar. Não fala em corrente de ar perto não do nego. Não me abre nenhuma porta. Tá vendo aquela janela que tem aqui no estúdio? Aquela janela ali é pra formar uma corrente de ar quando a porta abre, cara. Por isso que eu venho de vez em quando nesse programa. Meu, ontem a gente falou aqui no programa das 6 da tarde sobre o Museu de Ufologia de Santa Maria. Sim. Aí um leitor aqui, o nosso ouvinte, manda pra gente aqui uma informação correta. Na região central do estado, numa cidade de 5 mil habitantes, Itaara é o nome da cidade, a representante de Itaara. Sempre tem uma representante de Itaara no Garota Verão. É localizada a 10 quilômetros de Santa Maria, existe um Museu Internacional de Ufologia. Repito, um Museu Internacional de Ufologia. E como se não bastasse, é o primeiro da América Latina. O Museu de Ufologia, História e Ciência Victor Mostágio existe há 5 anos e já recebeu mais de 50 mil pessoas. Perdão, tô meio mal da garganta. O Museu de Ufologia foi inaugurado em junho de 2001, tendo como padrinho o cantor e compositor José Ramalho. Capaz, o nosso querido Zé Ramalho, exatamente. Grande abraço a todos vocês e um beijo pra minha noiva Camila e outro pra nossa filha Sofia. Mandou aqui o Luciano Gross Caetano de, provavelmente, Itaara. De Itaara, né? Terra de mulher bonita, então, né? Terra de mulher bonita. Sempre tem uma garota verão. Mas nunca ganha, Maurício. Nunca ganha. Mas não importa, o importante é competir. Tem uma representante. Cara. Qualquer cidade pode inscrever, não quer dizer que vai ganhar. Tu pode ter certeza lá, que todas que... as candidatas à garota verão são bonitas. Nem todas. Eu fiz uma pré Mas tu tem o gosto estragado. Fiz uma pré-final, uma vez de jurado e foi difícil. Foi difícil. Tu acha a Tessália bonita? Tem o gosto estragado. Não, daí a prova, cara. Quem mais tu acha bonita, Pianis? Como é que vai ser? Bonita atenção. Mesmo. Eu gosto, tipo, Nair Belo, acho. Nair Belo é bonito. Henriqueta Brieba. Bonita. Henriqueta Brieba, Hebe. É bonita. Araci, Bonita. Ainda que já estejam em idade avançada, são pessoas bonitas, né? Foram bonitas quando jovens. Eu gosto da Araci, Brababorinha. Vai daí, Cadezinho! O político foi fazer um discurso e começou. Eu subo nesse palco com a força de um elefante! Ah. E um rapazinho lá de baixo gritou: e cadê a tromba? Tá na casa da tua mãe! E esse vai mesmo político foi num hospício, visitar ali o hospício que ele tinha como inaugurado. Político. E toda a comissão de pacientes ali gritando: vivo deputado! Viva! Vivo deputado! Vivo deputado! Vivo deputado! O deputado! Aliás, eu vi o deputado Mano Chendes ontem lá em Caxias. Mano Chendes. Vivo deputado! Deputado! E aí tava um dos assessores, sempre tem uns assessores mala, né? Deputado viva. Sempre tem um assessorzinho. A mala, o assessor, né? Mala do deputado. Virou pra um cara ali que não tava gritando vivo deputado. Perguntou: meu, o que não tá gritando vivo deputado? E o cara respondeu: que eu não sou louco, eu sou médico. Bah. Grande abraço a todos os médicos. Falando em Caxias, mandar um beijo lá pras meninas que organizaram o Twitter em Foco. Ana Paula tava lá? Twitter, a Ana Paula de Jesus. O que vocês não falaram pelo Twitter sobre um evento de Twitter? A gente usou o Twitter. Todo mundo que tava na plateia tava tweetando. Ter ficado em casa, não saiu no frio. Né? Um mas foi legal que foi um cara de Bauru, é lá de São Paulo. É que a gente falou que uma coisa é bom, inútil, né? É encontro de twitteiro. Não, é legal, cara. Não é, legal, cara. É maneiro porque o Twitter não permite um bate-papo, uma conversa. Mas deveria permitir, cara. Para, Maurício. Tu é chato demais, Maurício. Tem contato lá, cara, esse cara do Twitter. Então, mandar um beijo pra Gilce Walter, a Lisiane Fiedler, a Vanessa Orlandi, a Daniela Deves, a Patriane Melo, Marcele Fumaça, a banda de Vilas e a banda Grau e ainda a professora. Um beijo especial pra professora Lirian Meneghel. Que especial? Especial porque ela vai dar 10 pras meninas que elas merecem ali. Porque eram umas alunas que, do curso lá de comunicação que organizaram todo o evento e mandaram muito bem, cara. Muito bem mesmo. Legal, legal. O que elas fazem de melhor, Piano? Elas organizam eventos. Eu acho que é isso que elas fazem de melhor. Muito bem, assim, muito bom, Piano. Serem muito bem apessoadas. Vai nessa aí, Piano. E um abraço pro pessoal da Força Granata de Caxias, lá do Ser Caxias, pessoal que torce pro Caxias lá. Sociedade e tirando Esportiva onda de um corintiano que tava lá ontem no evento. Porra. Outro abraço pro Ramon de Siderópolis, daí lá em Santa Catarina, agora do lado deu, de Criciúma. Né, não pode demais? Acabou? Beleza. Era olha, isso. Viu? Ó, ficou triste. Não, agora cumpre o teu material aí, querido. Ele já acabou de falar, tia. E abraço, não tem pra mandar pra ninguém? Piada. Não tem mandar um abraço? Um abraço? É. Posso mandar pra mais gente aqui. Manda Caxias, abraço, cara. Manda aproveita, abraço, cara. Não, pra todo. Sabe por quê? Porque as pessoas nos encontram na rua, cara. Nos ouvem, nos encontram, se surpreendem quando nos encontram e pedem pra serem homenageadas aqui com um abraço. Por que não dá um abraço na hora que encontra? Tem que mandar abraço, cara. Então, porque é legal especial, ouvir o nome no rádio, entendeu? Especial, cara? É ouvir nome no rádio. É legal, cara. Um especial é legal pros palestrantes lá, o Fernando, o Marcelo, o Gustavo. Aí imagina o cara lá em São Gabriel agora ouvindo abraço pra Caxias. E pro nosso qual é o interesse? Abraço pra São Gabriel também. Pro nosso não motor agora, aqui o cara de Blumenau, Belém, agora. Da Vila Nova, o seu PC, que foi o motor ali, muito legal. O seu PC deu aulas de vida ali pra gente, viu? Que legal, Piangito. Oh, tá bom, vai daí, meu compadre. Quer mandar abraço pra alguém, compadre? Não, não, pra mim tô bem. Que abraço, vai comprar. Muito inseguro, o paciente pergunta ao médico que era nego velho, né? Claro. Doutor, o senhor tem certeza que eu estou com pneumonia? Mas é claro que sim, querido. Pneumonia é certo isso aí. É que uma vez um médico disse que um amigo meu tava com pneumonia e uns 2 meses depois, sabe, ele morreu de reumatismo. Não, não, não, pode ficar bem tranquilo, querido. Quando eu digo que é pneumonia, os meus pacientes morrem de pneumonia mesmo, querido. Não tem mentira aqui. Ô meu, 46% da população brasileira está com excesso de peso. Uhul. E 13% são obesos. Ah, pois é. Mas credo. Isso significa que o brasileiro ficou mais gordo nos últimos anos. 60% da população. Os homens, exatamente, os homens são mais gordos, 51% contra 42% das mulheres. Entre os homens, o ganho de peso é mais comum a partir dos 35 e chega ao ápice entre os 55 e 64 anos. A banho. Entre as mulheres, elas ganham mais peso entre os 45 e os 54, quando se entregaram já, né? Ai, larguei. Agora é pudim. Agora é louco, é pra baixo. Mas eu vou dar uma dica pra você, mulher, de 45 mais ou mais. Não se largue. Não se largue. Não joga a toalha. Não jogue a toalha. Pô, mas sabe o que, que é o mais triste disso? Cara, 45 é metade da vida hoje, bro. É verdade, meu. O mais triste disso é tu ver meninas de 13, 14 anos já com... entregues, né? É a nação já, fast food, né? É isso aí. É a nação fast food. E aí, claro, usa... Fritura, tá na refri... Não, usa aquelas blusas mini curtinhas blusa com, e tal, com a barriga de fora... Cara, as barrigas das gurias são iguais às minhas, cara. As minhas não. Não, não, não, não, não, não, não, duas barrigas. Cara, não. É a barriga da perna, né? Não, mas é triste, cara. É triste, mesmo. Olha aqui, cara. É verdade. Não, Girino, eu tô pra te dizer que já vi barriga pior. Pois é, cara, pior. Não, e tem algumas que ainda botam piercing no umbigo, cara, sabe? Não dá. É pra saber onde é que tá o umbigo, né? Mas isso aí é culpa dos pais, cara. É culpa dos pais também que não... Cutem na cabeça da criança a necessidade de uma alimentação saudável. Mas às vezes, cara, os pais tentam fazer isso e também verdade, não conseguem. É verdade. Não, mas os pais desistem. Porque eles saem. Não, se a gente for olhar assim, esse cálculo aí, também tem a ver. As pessoas andam muito mais de automóvel hoje, né? A nossa geração ainda tinha que caminhar muito, entendeu? Uhum, a gente fazia muita coisa a pé. Né? E a gente sabe que hoje a gente vai, qualquer voltinha, tu pega o carro e vai dar. Computador, né, né? Computador parado, comendo um salgadinho, comendo um monte de porcaria. Controle remoto. E as pessoas não têm mais tempo, então é muito mais fácil levar o filho pra comer uma fritura do que chegar em casa e picar uma cenoura, um tomate. Não, foi uma coisa que eu falei pra minha mãe quando ela disse que ficou feliz que eu comia salada, né? Eu disse pra ela, não, mas não pede pra dizer que é bom também, né? É. Porque uma fritura é bom, né, cara? É necessário, né? É necessário. Salada é necessário. Tem que comer. Mas também tem biotipo, né, meu? Tem muita criança aí que tem pré-disposição a ser gordinho. Não, mas não é só isso, né, Pianges? Não é só isso. Tem criança que não consegue. Tu vê nos Estados Unidos, cara, que é um problema já seríssimo, cara. É a maior causa de mortes, né, hoje nos Estados Unidos é a obesidade, cara. Tu acha que é um crime? Tem criança que não consegue, que tem que fazer tratamento, tem que procurar médico. Não, mas não é só isso, Pianges. Ok, ô Pianges, nenhuma, nem duas. Claro que não. Claro que ninguém é gordo porque quer. É isso que eu tô falando. Mas tu pode que querer que o teu filho não seja gordo, cara, e não dar uma mamadeira de Coca-Cola pra ele, por exemplo. Exatamente. Mas tem pai, cara, que não dá Coca-Cola, que Ah, mas é muito pequeno. A Coca-Cola é inevitável? É inevitável. Então que tu postergue, isso, entendeu? É. Que tu deixe o teu piá tomar Coca-Cola lá por 10 anos de idade, 11 anos de idade. Aí tu vai tomar Coca-Cola pro resto da vida, entendeu? Mas enquanto é criança, não precisa tomar, cara. E o acesso. Açúcar, não precisa açúcar. O açúcar já tem na fruta, cara. Na maçã, na banana, na pera, na uva, no kiwi, no morango. E educar a comer fruta é uma coisa que não acontece mais, né? Não. Entendeu, Cajé? O negócio é que o acesso, cara, às vezes tu tem mais acesso a essas coisas, tu carrega essas coisas, tu chega ali, tu pedir um suco, cara. Não, o suco não tenho. Mas o cara tem uma outra bebida. Um chá, de repente, entendeu? Então. Não, mas o acesso, cara, se tu prestar atenção, tu acaba... É, aquilo ali é o mais prático. Ah, o cara tem pouco tempo, ele passa ali, pega uma comida que tá mas pronta. Mas cara, tá sem horário. É questão de educação. Claro, cara. Claro é questão que é. De educação. Hoje, assim, ó, tem que se alimentar bem. Sirva um prato pro meu filho: arroz, feijão, uma carne e uma rúcula. Ou um tomate, beterraba, ou cenoura. E ele come já naturalmente. E o principal. Cara, sabe? Principal. É questão de costume, é. Consuma na frente do seu filho. Exato. Claro, ensina pelo exemplo. Ensina pelo exemplo. É ali que ele tá cuidando, cara. Não, não adianta, porque o cara às vezes faz um discurso: come essa salada, papai. E ele tá ali, sanduba. Outra coisa. É, mas tem também a fase da criança que tu pode dizer pra criança: não, isso aqui é coisa que adulto come. É. Adulto toma. Mas nessa hora aí vale o exemplo, cara. Vale o exemplo do cara que come uma salada, toma o seu suco e toma um bom café da manhã. A criança também vai tomar. De vez em quando leva no Mac, parará, faz uma onda, pá, vê, né? Uhum. Mas não pode ser regra. Não pode ser a regra, né? Tem colégios, por exemplo, que não permitem que as crianças levem como lanche salgadinhos e refri. Isso aí, é verdade. Já vem no recadinho. Exatamente, isso aí. Bom, tá aí, cara. Só pra continuar aqui, ó. O excesso de peso aliado ao sedentarismo, tudo que a gente já disse aqui, e a má alimentação contribui para o aparecimento de doenças crônicas. 24% da população brasileira foi diagnosticada com hipertensão arterial e 6% afirma sofrer de diabetes. O consumo excessivo de sal e gordura é apontado como fator de risco para a pressão alta, enquanto que a incidência de diabetes pode estar relacionada à ingestão de grande quantidade de açúcar, carboidratos, como massas, por exemplo, pão e alimentos calóricos. Bolacha, é mais uma questão de saúde que estética, né? Não é que se tu for gordo, ninguém vai sair contigo, não vai ter namorado. Não, tu pode morrer de pressão alta, pode morrer. Pode sair menos vezes na vida, né? É uma questão de saúde, não de estética. E a pressão, né, não tá diretamente ligada à pessoa mais obesa. Tu pode ser obesa e ter uma pressão regular. Claro que a tendência é muito maior do cara ser sedentário, né? Acabar tendo problemas. Mas tem que tirar a pressão, velho. Uma coisa que as pessoas não têm o hábito de cuidar. Se ela tem problema de pressão, alta pressão, fala um monte de coisa, entendeu? Pode salvar o cara de problemas muito sérios. Examezinho de sangue, examezinho de sangue. Faz de vez em quando. Se tu tem esse aparelhinho que tira a pressão, claro, é rápido, cara. É muito legal tu tirar a pressão, né? Sem a pressão. Melhor medir a pressão. Medir a pressão. Ô, meu, 28 pras duas, é show do intervalo. Classificados hoje fica pra depois do bola. Pra depois do bola os classificados. Segura aí, ainda tem cabelo no espaço. Atlântida, Atlântida, Atlântida. esperar começar o programa pra sair, é isso. Fica trovando o tempo inteiro aqui dentro. Aí começa o programa e ele vai sair. Vou te falar um troço. Tamo de volta com o Pretinho Básico ao vivo pra todo o sul do Brasil. 21 minutos pras 2 da tarde, Marcos Pianjas. Tudo bem aí, querido? Tudo ótimo. Ouvindo várias histórias aqui do Nego Velho. É muito interessante o Neto Fagundes, né? Tem história pra contar, né, cara? É, estrela fixa. É demais. Faça essa campanha. Eu sou fã desse cara, esse maluco aí, meu. Por falar nisso em ser fã, também sou fã do Potter e também sou fã do Doutor Alceu. E o Potter tá na África. Vamos linkar, Doutor Alceu! Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. E aí, Doutor Alceu, tudo tranquilo, Doutor Alceu? Tudo certo, Doutor Pepe. E como é que foi França e África do Sul, México e Uruguai, Doutor Alceu? Deu Uruguai e África do Sul, não, né, doutor? Uruguai e México, né? Uruguai ganhou do México e África do Sul ganhou da França. Mas quem classificou foi Uruguai e México. É, exatamente. Vamos falar com o Dr. Potter lá da África. Vamos falar com o Dr. Potter. E aí, Dr. Potter, tudo bem, querido? Infelizmente, hoje, eu não tô num dia bom. Alô, alô, que... alô, alô. Ah, tá aí, aí. Fala, querido. Tô vivo. Tá o pagando. Delay é um pouco grande. Como é que tão? Tamo bem, tamo com frio. O frio chegou aqui agora. O delay tá só um pouquinho, espera só um pouquinho. Espera um pouquinho que o áudio está chegando. Não dá nada. Ah, fica tranquilo, a gente tem tempo. Até as duas. Só um pouquinho, espera aí. Sabe quanto custa o segundo do Pretinho Básico? Agora sim. Fala, Baiano. Agora normalizou. É que eu cheguei correndo. Como é que tá, Neto? Tudo bem? Tudo jóia, velho. Tá representando a nossa terra aí, não? Pois é, representando um monte de coisa aqui, né? E também, se eu faço também, né, coisa ruim, também já represento também ruim um monte de coisa também. Nossa, então, que autoestima elevada. Responsabilidade, né? Tu tá fazendo muita coisa ruim aí, pô? Não, na verdade, não tô fazendo quase nada ruim, cara. Na verdade, nada ruim. São só aquelas ruim. Coisas, né? Ah, não, tem algumas coisas ruins que a gente faz que a gente tem que fazer, né? Tá bom. Tipo cocô, né? Assim. Não preciso falar nesse horário. É, tipo cocô, essas coisas, né? Mas falar em cocô, né? A França foi embora pra casa, né? Com toda a sua soberba. Foi embora pra casa. Nunca um time fez tanta coisa ruim dentro de uma Copa do Mundo. Briga interna, greve, expulsão, demissão de dirigente, jogador se metendo, ligando para os outros, craque se metendo como Zidane, e deu no que deu, né? Duas derrotas e um empate, nenhum futebol, e foi embora pra casa. E a pena aqui que todo mundo tá sentindo é que a África do Sul, bafana, né? Caíram fora da Copa por alguns golzinhos, né? Aquela bola na trave lá no primeiro jogo, lembram? Uh-huh. Um contra-ataque, a bola na trave no Soccer City ali, tirou a África do Sul. Pela primeira vez isso acontece, né? Quem tá sediando uma Copa do Mundo tá eliminado, com Carlos Alberto Parreira. Então, não temos mais bafana. Pelo que a gente sente na rua, a torcida deles é pelo Brasil a partir de agora. Todo mundo adora o Brasil. Aliás, o Brasil é o clube que mais torce, clube, entre aspas, a seleção que mais torce, assim, esse sentimento que a gente tem dos sul-africanos aqui que estão pertinho da gente e nas ruas também, né? E agora daqui a pouquinho tem a Argentina, né? Argentina cheia de reservas, vai enfrentar quem que a Argentina pega aqui, deixa eu olhar. Grécia. Me ajuda aí. Grécia. Ah, agora ficou melhor. E outro jogo entre Nigéria e Coreia do Sul. Daí saem os adversários, né, do Uruguai, que passou, né? Ganhou. Aliás, estavam dizendo que nós, uruguaios, iremos, né, arranjar um empatezinho, né? Aquela coisa toda. Não nos conhece. Eu queria te perguntar isso, Potter. Eu vi hoje na tua coluna na Zero Hora o nós uruguaios. Como assim nós uruguaios? Ele é uruguaio. Alexandre, eu nasci em Rivera, Alexandre. Mas com quantos anos tu saiu de Rivera? Como é teu nome? Potter. Quantos anos saiu de Rivera? Eu saí de Rivera com 3 meses de idade, eu acho. Ah, tá. Sem mais perguntas. Mas 3 meses dá pra fazer muita coisa. Mas fui criado na fronteira, né, cara? Onde é que foi registrado, pra quem não sabe disso, né? Teu registro foi. Eu sou doble chapa. Não, me diz. Doble chapa tem. Me responde, o cartório que tu foi registrado era onde? No Uruguai e no Brasil, por isso doble chapa. Não existe um cartório no Uruguai e no Brasil, Potter. O cartório só está em um endereço. Tem numa rua e outro na outra. Um na frente do outro. É que vocês não sabem que quem nasce ali na fronteira recebe esse título porque ele pode votar nos dois países também, né? Então ele tem... Tá, mas ele pode ser registrado em dois cartórios, num país e no outro? Ele é registrado em dois cartórios automaticamente. Tá bem, é Uruguai. Minha avó é uruguaia, entendeu? Tenho tios uruguaios, né, tudo mais. E pra quem tá acompanhando a colonia desde o começo... Desde o primeiro dia, né, cara? Mas é que não tem Pretinho Básico no Uruguai. Desde o primeiro dia lá na colonia, eu já abri minha torcida pro Uruguai. Obviamente não, a gente também sabe, há um pouquinho de brincadeira nisso, né? Porque o Uruguai, desde 1990, não passava da primeira fase. E detalhe, algumas Copas não participou, né? De 94 não participou, 98 também não, né? Na Copa passada não participou. 2006 também perdeu na repescagem. Perdeu pra Austrália. Austrália, isso mesmo. Na repescagem, exatamente. Mas avançou o Uruguai, né? Tomara que pegue a Grécia, que é mais fraca que a Coreia do Sul aí, e as coisas aconteçam. Certo, rapaziada? De noite a gente já passa com o jogo da Argentina aí. Feitoria, pode ter beijo pra vocês. Beijo, cuida aí. Olha só, rapidinho, rapidinho. Fala. De noite tem Davi Coimbra, viu? Tá, isso tu falou ontem. De marcar com ele. Falou ontem que ia ter. Não, mas também. É que ele não conseguiu. Não tá conseguindo ir, brother. Além de tudo. Põe o Cacau aí, mano. Põe o Cacau aí com nós. O Cacau tá longe, cara. Eu vi o Cacau 3 dias aqui. O Cacau, ele tá no outro pique. É outra vida. Também tá lá com o Brasil, Cacau? O Cacau tá, não tá com o Brasil, não tá aqui no BC, ele tá na África. Tá na noite, brother. Tá na noite. Tá bem, Potter. Até depois, mano. Tchau. Beijo, tchau, tchau. Beijo. Tchau. E aí, Marisa Manel? O que tu prefere? Eu prefiro... Como assim? O que tu quer que eu faça? Uma boa, uma má notícia? Olha, Marisa. Eu prefiro fazer um bifezinho acebolado com arroz e feijão. Que isso? Ou classificados. É, vai nos dois, cara. Vai nos dois. Classificados primeiro. Eu só te peço pra fazer os classificados agora porque eu tô meio mal da garganta, tá, cara. Então só manda por isso. Aí, bota a vinheta, bota a vinheta. Sim, bota a vinheta aí, tchau. É clá, clá, é clá, clá, é clá, clá. Manda aí, Marelo! E aí, galera do PB, preciso mais uma vez da ajuda da enorme audiência do Pretinho. Com a proximidade do nascimento da minha filha, me vejo na incômoda situação de ter que me desfazer da cadela husky que eu tenho. Oh. Temo que o ciúme possa fazê-la se revoltar contra o bebê. Aí vão as características da husky. Porte médio, 4 anos, amarela com preto, não late à toa, ciumenta. Agressiva às vezes, já atacou pássaros e pombas na minha casa. Principalmente por esse último motivo, é que procura alguém que goste realmente de cachorros, tem espaço para deixá-la solta, enfim, que cuide bem dela como estamos fazendo hoje. Atenção, é com dor no coração que estamos doando ela. Contatos de quem realmente tem interesse pelo e-mail davi.borba@yahoo.com.br. Davi é com demudo no final. Davi.borba@yahoo.com.br. Tá bem. E a outra oferta também é de cachorro. Eu sou a Fábio de Porto Alegre. Tô vendendo um filhotinho macho de Lhasa Apso, branco com creme, com pedigree, 2 vacinas, desverminado e excelente linhagem. Extremamente brincalhão, afetuoso, carente. Um cãozinho muito lindo. Custa em média R$1.200, R$1.300. Tô vendendo a R$900. Com descontinho. Quem tiver interesse, manda e-mail para vendadegatinhos@gmail.com. Mas é gatinho ou é cachorrinho? Também vendo gatinhos persa, diz ela aqui. E eu mando fotos dele. Grande abraço, Fábio. Então é vendadegatinhos@gmail.com, esse filhote de Lhasa Apso. Vamos faturar? Vamos, Almir, vamos lá. Que tal faturar agora? Vamos faturar então, Almirzinho. Tem hora boa pra faturar? Não. Toda hora é hora de faturar. Boa, Alexandre Fetter. Quem tu quer faturar aí? Boa, Alexandre Fetter. Boa, boa. Mandou aqui o Fabiano Pires. Vendo fábrica de farinha na Argentina. Olha aí. É sucesso, é sucesso total. Motivo, viagem para a África do Sul. Tratar com dieguito@hotmail.com. Cara, por que se lança de ficar ridicularizando a nossa gente? Cara? E tem outro desclassificador. Domir aqui, vendo rádio FM. Muita audiência. O horário do programa é da 1 às 2 e das 6 às 7. Motivo, sem tempo pra cuidar bem dele. E-mail nelsinho@hotmail.com. Mandou aqui, beleza? Tá faturando, tá vendendo, tá fazendo seu sucesso na galera do Pretinho. Ô, Almir, por que que tu não faz um programa, cara, desses de shop, né? De teleshop, de repente shops. Fazer um programa na TV vendendo coisa. Tu tem até a entonação dos caras, Vamos lá, vamos faturar nesse clima. Isso, é isso aí. Vamos lá, você, fala aí comigo, tudo bem aí, pai, tal. É legal, por que não faz, cara? Sabe que ontem me deram uma ideia de lançar um energy drink. Um energético? É, um energy drink. Sim. É, Almir Energy Drink. Almir Energy Drink. Imagina só que tomando energy drink do Almir, você fica tranquilo, querido. Então nem é a base de maracujá e camomila. O energético do Almir. É o energético do Almir. Maracujá e camomila. Maracujá e camomila. Aguinha de melissa. Aguinha de melissa é o QSP. Exatamente, pra dar aquele up. Tá bom. Tá muito bem. Vai daí, Cajazinho. Você sabe o que é tautologia? Claro. Tauto. Quem aqui não sabe o que é tautologia? Claro. Que é tautologia? Se tu não sabe, eu é que não vou te dizer o que é tautologia. Abraço aos tautólogos. É um termo que expressa a mesma ideia de formas diferentes. É isso aí, cara. Pode ser considerada um sinônimo de pleonasmo ou redundância. O exemplo clássico é o famoso subir pra cima ou descer pra baixo, tá ligado? Mas há outros causos de tautologia. A razão é por quê? Se essa é a razão, não precisa por quê? Ah, boa. Não, a razão é porque... É, cara, a razão fala, é razão tal, é porque... né? A seu critério pessoal. Ah, não, é exagerou. Se o critério é seu, é lógico. Exato, que é pessoal. O seu, né? Já indica o ser seu pessoal. E o pessoal que... E tem o acabamento final também, né? Vai. Tem acabamento intermediário, o inicial. O faz o acabamento inicial ali. Eu faço o acabamento do meio. Amanheceu o dia... Bah. Que mais amanhece? É verdade. A noite? Por falar em amanhecer o dia, quero dar um toque pro nosso ouvinte pra dar uma chegadinha no cliquerbs.com.br. Tem lá uma montagem em tempo acelerado do amanhecer do dia em... do amanhecer em Porto Alegre. Então os caras botaram lá uma câmera que ficou gravando durante horas... sei lá, uma, duas, três, quatro horas e passam em três minutos essas três horas. É demais, tá na capa do Clique RBS, vale a pena ver Porto Alegre amanhecendo. Tautologia, que é anexo junto à carta. Se tá anexo, já tá junto. Ah. Comparecer em pessoa. Tem outra maneira de comparecer? Conviver junto. Dá pra conviver separado? Dá. Detalhes... Dá. Aí dá, tribom, dizem. Dá, tribom. Detalhes minuciosos. Existem detalhes superficiais? É vivo. Ah. Elo de ligação. Apresente-me um elo que não ligue. É verdade. O elo perdido. O elo perdido. Em duas metades iguais. Se não forem iguais, não são metades. Boa, KG. Escolha opcional. Se for escolha, alguém optou. Bom. Certo? Não, só escolha opcional. Opcional. Expressamente proibido. Bota proibido nisso. Mas no Brasil tem que ser assim, né, cara? Porque em países evoluídos é proibido. Pronto, as pessoas não fazem. Aqui pra não fazer tem que dizer que é expressamente proibido. É o que eu digo. Só aquela... proibido não basta, né? As por falar nisso, posso aproveitar rapidamente pra dar um recado pros nossos ouvintes. Cabe pra cada um de nós esse recado também. Não estacione seu carro em frente a uma garagem. É expressamente proibido. É proibido estacionar carro em frente à garagem. Nem que vá ficar só o biquinho pra frente da garagem. Porque às vezes o cara... pode querer entrar e o biquinho já vai atrapalhar, entendeu? Então, e aí tu vai ficar sem o biquinho do carro, cara. Às vezes tu pode pegar um maluco, né? O cara que fica muito brabo com o carro. Vai arriscar teu carro. Pior do que isso, vai que o cara tem um carro grande, toca o carro grande por cima do teu, cara. Afunda a porta. Ele vai lá, vai cortar o teu pneu. Dá uma incomoda, depois não adianta reclamar, porque tem que tomar um pau ainda, né? Alguém conhece alguém aqui que fica irritado de ter a pontinha do carro trancando? Ah, cara, eu não fico irritado, nem sou louco, mas ao mesmo tempo é uma temeridade, né, cara? Tá bem que eu tenho carro pequeno. Multidão de pessoas. O coletivo de pessoas é multidão. Não existe multidão de cachorros, por exemplo. Não. Não. Multidão é pessoas. Ainda bem, né? Multidão que não... é pessoas. Outra alternativa. A alternativa é sempre outra. Pessoa humana. Pessoa animal, vegetal, mineral. Ah, não, mas peraí. A da alternativa é contestável. Como é que é a alternativa? Porque tu tem uma situação. Tá, eu quero uma alternativa. Alternativa A. Não, mas eu quero uma outra. Alternativa B. Não, mas a alternativa é sempre outra. A não é alternativa. E a B passa a ser a alternativa, entendeu? É. Não, tu pode ter mais de uma alternativa, tá certo? Eu acho que tu pode ter mais de uma alternativa, exato. É alternativa alterna. A, B, C, como uma questão. Uma questão tem várias alternativas. É, o cara tá te dando alternativas pra tu escolher uma mulher pra ti, tá? Daí ele mostrou a mulher A. Aí não, me não quero outra alternativa. Não, não. Tu mostra a mulher não. B. Aí tem uma alternativa A, que é a B. Aí tem uma outra alternativa A, que é a C, entendeu? Não, é uma alternativa já A e a B, que é a C. Ah, então é uma alternativa, então tu tá errado. Concorda e vai, KG. Tá, então me ajudar aí, então essa errado. Sai fora. Vou querer outra todas alternativa, as alternativas. Então não dá. Quantia exata, se não for exata, não é uma quantia. Ah, e sintomas indicativos. Normalmente sintomas indicam algo. Quem mandou foi a Michelle Luiz. Não, eu gostaria de contestar também a da quantia. Vamos contestar todas. A quantia, quanto é que eu te devo, KG? 30? Quantia é a 30. Eu tenho aqui esta quantia, mas não é a quantia exata. Eu tenho 29,50. Não é quantia. Como não é quantia? Como que não, cara? É quantia. Claro que é. 23 não, não é quantia. Que tu me deve. É uma outra quantia, mas não é a quantia que tu me deve. Não é a quantia exata que ele te deve. Exato. Mas é isso que tá dizendo aqui. Então não tá é certo. Tá errado isso aqui. Tá quantia, tudo correto. Quantias, até, exato. Tá, aí, eu não queria ser ali. Chato, mas é... Com a tia ou com o tio? É essa que é a dúvida. Com a tia. Com a tia. Tá bem. Eu vai daí, tia. Meu compadre. É, nos anos 50, um teco-teco foi lançado em pleno voo para o... Foi laçado. Mas é o Vanzolim? É, agora eu vou trabalhar mais assim. Entenderam aqui a frase, não? Não. Nos anos 50, um teco-teco foi laçado em pleno voo por um nego velho de Santa Maria. Ei, beleza. Mas o fato teria acontecido entre dezembro de 1951 e janeiro de 1952. É época de nego velho, né, Vanzolini? Irineu Gabriel Noal pilotava um paulistinha, prefixo PP-HFE, batizado de Manuel Ribas. Ele queria devolver as cartas de uma ex-namorada. Por isso resolveu dar rasantes na Fazenda Tronqueiras, onde a moça morava, até que ela saísse de casa e ele arremessasse as correspondências. Que beleza! Ao dar os voos rasantes, Noal espantou o gado que estava sendo cuidado por Euclides Guterres, 24 anos. O peão teria ficado injuriado porque estava curando uma novilha com bicheira e teria se assustado com o barulho do teco-teco. Por isso, começo a tentar laçar o Paulistinha. Que beleza! O piloto achou graça e continuou a dar rasantes, mas o peão acertou a laçada. Um pedaço da hélice trincou e o laço arrebentou. O piloto voltou ao aeroclube e foi repreendido por ter feito os perigosos rasantes. Enquanto isso, o peão passou 3 dias escondido no mato, temendo ser preso. Para quem duvida da história, é só pedir para ver a hélice de madeira do Paulistinha, que está exposta na ferragem Bozano, de propriedade da família. O episódio do homem que laçou o avião é uma história única na aviação. Mandou aqui Luiz Felipe Mendonça. Que loucura, hein, meu? Legal, cara. Ô, queridos, não há tempo para mais nada aqui no Pretinho, a não ser pra gente apresentar mais uma edição do nosso querido, não é? Cabelo no espaguete com o não menos querido Duda Garbi. Eu queria falar uma coisa antes. Eu queria falar. Quer ganhar um celular de presente? Oh, sempre, né, velho? O Pretinho Básico dá a dica. Se gruda na promoção da Claro e da Colombo. Pra participar, tem que se ligar no Twitter do Mestre Manzumba. É lá que durante essa semana ele vai colocar 4 mensagens separadas que juntas formam uma frase. E tu tem que descobrir que frase é essa. Depois, manda pro Twitter do Mestre Manzumba. Se tu for o primeiro a descobrir que frase é essa, vai levar um Claro de presente da Colombo. É um celular por semana. E essa semana, um deles pode ser teu. E tem mais. O vencedor vai retirar o prêmio aqui na Atlântida. E a foto da entrega vai pro blog do Pretinho. Todo mundo vai te ver. Não fique de fora dessa. Quer saber mais a promoção? Então entra lá, www.mestremanzumba.com.br. É a promoção da Claro e das lojas Colombo. Muito bom, Maurício Amaral. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência pelo Pretinho Básico. Voltaremos logo mais às 18 horas. E até aqui viemos com a nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. Coca-Cola! Comemore do seu jeito e a torcida da sorte Colombo traz celular com TV grátis mais Claro Chip por R$ 549 só na Colombo. Valeu, voltamos às 6. Rede Atlântida apresenta Cabelo no Espaguete. E a vítima de hoje é o homem do planejamento tricolor, o querido Dr. Meira. Alô? Alô, doutor Meira? Sim. Tudo bem, Meira? Aqui é o Geis, da Geral do Grêmio, tudo bem? Tudo bem. Ô, Meira, eu tô te ligando ali com o maior respeito, né, meu? Pra te fazer um pedido assim, Meira. Fala. Queria sim, delegado, meu, que tu planejasse assim pra a gente conseguir trazer o Ronaldinho Gaúcho pro Grêmio, Meira. Oba, eu vou ter que arrumar dinheiro grosso aí, né? Meira, se a gente fizer um planejamento, meu, vai, eu incentivo a gurizada ali da geral, tá lá, a gente faz todo um esquema assim pra gente trazer, meu, que tu acha a gente tentar trazer ele agora, meu? Vou levar pro presidente isso aí, né? Vamos ver o que nós podemos fazer aí. Eu acho que, tipo, a mágoa, tá ligado, da torcida do Grêmio já passou, né, meu? Acho que é outros tempos, né? Isso é bobagem, faz parte da vida. Mas eu vou levar isso aí pro presidente aí. Mas tu acha que dá, Meira? Olha, é difícil, gente, não é fácil. Isso aí envolve alguns milhões de reais. Mas se a gente fizer um planejamento de marketing, meu? Mas tem que ver se ele vende marketing, né? Isso aí é qual é a receptividade que ele vai ter no mercado, né? Ah, a torcida do Grêmio é muito grande, meu. Bah, nós somos milhões de salários. Mas é grande, mas não bota um pila, só paga jogo, né? Tu sabe que é assim mesmo. Quando nós fizemos aquela pro Jardel ficar, ninguém botou um real, né? Mas, ô, meu, naquela época não existia geral do Grêmio, né, meu? Olha que é geral agora, meu. Sim, mas nós precisamos de, no mínimo, aí um milhão de pessoas pra ter um retorno financeiro. Então, meu, pode deixar que eu vou organizar, meu. Eu vou começar com a geral, meu, fazer um site instalado, volta, Ronaldinho. Tu apoia a gente, meu? Sempre apoio. Tô junto. Ô, meu, sempre fui teu fã, tá ligado? Ô, meu, agora de novo, meu. Ô, meu, eu gosto muito da tua participação no Pretinho Básico ali, sabe? Tá me sacaneando, né? Não, ô, meu, pô, tu não participa do Pretinho ali, meu. Não, mas é os caras que me imitam, mas não sou eu. Baixa certeza que era tu que sempre ligava ali, meu. Não sou eu, gente. Aquilo lá é o cara que me imita lá. Ô, meu, eu posso tentar te imitar? Pode. O planejamento, né, que o Grêmio... Tá bom. O nosso planejamento, Deus queira que dê resultado agora, quarta-feira, né? Ô, meu, tenho certeza que vai dar, tá ligado? O geral tá contigo. Mira, só mais uma coisinha. Fala, Grêmio. Quem tá falando aqui é o Duda, eu sou da Rádio Atlântida, e esse é uma brincadeira, é um trote. Obrigado, Mira. Valeu, querido. Tudo bem pra ti. Gostou? Dança dos famosos, Mira, tu é o nosso ídolo. Tá bom, querido, tá bom. Valeu, um abração aí. Parabéns pelo trabalho de vocês aí. Valeu, um abraço.